Papa Romeu Tango, Juliette Serra, confirma seu estado de bolsa. Controle 119, decimal 8, tomou um voo e boa tarde. 19, 8, boa tarde, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 1940. Voo 1940, contato radar, saída da AEL, sube e mantém a nível de voo 360. 360 da AEL, voo 1940. Papapá, Charlie Tango, uniforme, chame Centro Salvador, gol 1273, autorização de tráfego, Confins 360. Sim, se fez a previsão da aula da Bridge, aguarde cópia. Aguardando cópia, 1273. Salvador, gol 1776. Voo 1776, aciona identificação, autorizar a chegada na Mari, desça para o nível de voo 1900. 100 na mar, voo 9776. Agora o TAM 3197, boa tarde. 3197, cópia Galeão. Afirmo. Saída prevista da Euler da Bride, número 2 para a cópia. Ok, aguardando. Pronto para a cópia? 273, pronto para a cópia? 273, pronto para a cópia. Autorizado com fins nível 360, via Perzulu 16, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5406, coteja. Podia confirmar, não copiei não. Confirme. 1273 informa que não conseguiu copiar. Autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 16, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5406, coteja. 360 com fins, Perzulu 16, da EL, Leda Bridge. Decola da pista 10 com curva direita, controle 119.8, transponder 5406. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Dá uma olhada. Da 3197, pronto para a cópia? Resolu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5497, coteja. 380 para o Galeão, pela Perzulu 10, da Euleda Bridge, decolando da 10 com curva direita, 5417 no transponder, 198 ao controle, TAM 3197. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará. 1776, tráfego superado, desça para 2.000 pés, ajuste na 090. Desce para 2.000, 10, 10, 1776. Para o então, 08 está no pátio 5. Livre táxi, o guardião 08, reporte para ingresso na pista, no 7. Guardião 08, poderia confirmar, por gentileza, o prefixo da aeronave? Grato, Guardião 08. É, foi recebido anteriormente, alguns minutos atrás, o sinal de ELT. O senhor confirma que estava ligado? Bom, Mike. Tá livre, prosseguir o seu táxi via Papá, ingressando na 197 e até o pátio do Graé, reporte no pátio do Graé. Autorizada final ILS, foi reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado. 76. Paulo Bono 273, gate 4, pushback e sanar. Autorizado, chamar o táxi. Chamar o táxi, 273. Romeu Tango Juliette Serra, mantém 085, serviço Sadat terminado. Chama ele Elza no 20, décima 1. Romeu Eco XEI, desce para 3.000 pés, ajuste no 00. Bom, 273, táxi, POB 150, 320, Campinas. Altino 50 a bordo, altímetro no 00, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Autorizado táxi, Índia Alfa, ponto de espera no 0, 1895, 10 no 0, na Jô, chegou no 273. Guardião 08, informa o gentileza se eu entrasse em contato com o senhor ou alguém da manutenção no Salvaero Recife, que eu mesmo ligou aqui e pediu a gentileza se eu ligasse para entrar em contato com ele lá em Recife. Tato, boa noite. Comandou, boa noite, gol no 7, 7 e meia, passar o externo, baixado e travado. Gol no 7, 7 e meia, tem livre pouso, pista no 0, vento 0, 9, 0 graus, com 1, 4 nós, 14 nós, e o altímetro no 0, no 0. Certo, livre pouso, gol no 7, 7 e meia na 10. Salvador, boa noite, Gol no 273, ponto espera no zero para. Gol 273, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém, Gol no zero, Gol no 273. No solo 09, à direita no Fox Solo 21, decimal 9, boa noite. 219 igual no 776. No 776, livrando da pista. 776, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, X da Juliette, no 776. Jet 3, livre decolagem da pista, no 0, vento 090 graus, 14 nós, 14 nós. Livre decolagem no 0, iniciando, vou no 273. Decolou 012, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle 198, 127. Controle Salvador, gol 1273. 3, sobe 360, vigilante. Subindo 360, 273. No 776, próximo da Juliette. Taxi via Juliette, portão número 4. 4, obrigado. Da torre. Término, Mike Echo Delta. Salvador, Centro 97, busca estacionamento, posição 03. Autorizado, chamar o táxi. Eco, Excei, Destro 2000, autorizado LS, 1010. 2000, autorizado LS, 1010, ok. Salvador, Centro 197, para o táxi, DROB 149, 3 horas e 50 de autonomia, alterna cantina. Gente, altímetro no 0 no 0, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Gente, 3197, ele táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18,95, ajuda no 0 no 0, 3197. Control, Rendezvous Oscar 851. 851, Scott Ident, descend at 2000 feet, attempt 71010, maintain bump arrival. Rendezvous Oscar Ident is on 2365, descend 2000 feet, descend 1010, bump arrival. Rendezvous Oscar 851. That's right. Go 1273, chama Recife agora, 1288, alterna 1251. 1288, 1251, 18, 1273. ULS, Cristeiro 10, o Papá Romeo Romeo, até 3. Chama a torre agora, 118, decimal 95, Mecca, Echo X-Ray. 18895, exato. O Salvador, boa noite, Papá Romeo, Romeo, Echo X-Ray. Romeo X, Echo X-Ray, altímetro no 0, no 0, o vento para cheque 090 graus com 1, 4 nós, com 14 nós. Baixar e travado, pista no zero. Baixou e travou, pista no zero, X-Ray. Gente, Romeu é com X-Ray, tem livre pouso, pista no zero, vento 090 graus com 1 ou 4 nós. Tendo as condições, X-Ray. Torre Salvador, boa noite, Dan 3197, pronto, ponto espera da Rosero. 3197, boa noite, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, Dan 3197. Pack X-Ray no solo 25 à direita, solo 121 decimal 9, boa noite. Quem te informa o PAC destino? Avião geral, senhor. Apenas o senhor da Pessoa, o PAC do Prazer. Estamos entrando aí para 22h25, Belo Horizonte. Gente, táxi via Alfa, mantém pelo frente da Juliette. Alfa, Madeira, entre a Juliette, já sei. Tem livre decolagem da pista no zero, vento 090 graus com 13 nós, com 13 nós. Decolo de 27, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 198, boa noite. X-Ray, estamos coordenando o parte destino com a Infraero, mantém a posição antes da Juliette. 97, sobe. 380, vou dar 380 da Elza, 3197. Vai seguir via Juliette, após primeira esquerda para o pátio 3. Salvador, voo 16, 1 no meio 13, Brasília, 360 autorizado, Upper Zulu 17. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 199.8, torre 198.95, transponder 5445. Chame pronto para estacionamento. Bota pronto. Home Zulu Oscar 851, confirm we are clear for LS runway 10. Clear, the LS X-ray, reso 8501, report established localized. Clear LS runway 10 on LS X-ray, we'll report established, reso 851. Home Zulu Oscar 851, establish localizer runway 10. 51, contact now, tower 11895, solo. 11895, Home Zulu Oscar 851. Confirm tower 118.3. Negative, sir, 11895. 11895, Home Zulu Oscar 851. 3197, chama Recife agora, 1251, alterna 128, decimal 8, tá, 3197. Desculpe, não copiou, tá, 3197. 1251, alterna 288, 3197. 251, 288, obrigado. Luiz, don't turn out, QNH 1010. We'll check the landing gear down, é conforme a CIP landing, canal 10. Clear to land, Azores 851. Clear, runway 10. Azores 851. Salvador, voo no 884, cruzando em 190 para 150, para quem está vista. 884 desce até 5.000 pés, ajuste 1.010. 5.010, 1884. This is 51 on the ground, this is 37, turn the right, contact to the LG 121, that's Monaya. Roger, locate right, 119, from the Walsh, 351. Salvador Ground, boa noite, Romeo do Oscar 851. Sures 851, tax approved via Alpha and Juliet until gate 11, April 1. Alpha Juliet, gate 211, Romeo do Oscar 851, obrigado, boa noite. Salvador com 884, Saduna da presença. O Prius vai estar pelo 884. Oscar 851. Salvador, boa noite, tá 3858, informação Victor. 3858, voa posição Mari, desce até o 50. Mari até o 50, ou 3858, desce para o pai da meia, toda vez que está. Ok, o Gol 884 desce para 2000, ajuste no 0 no 0, autorizado LS, reporte estabilizado. Gol 884. Você vem reportar estabilizado, Gol 884. Tem a chegada bom, se chama para descida 2733. Autorizado, 3, 2, 7, 3, 3.